Romeo Índia November Alpha, decolar o Down 7. Papo Romeo Índia November Alpha, esse é o controle Salvador, prossiga visual e sempre na escuta. Índia November Alpha, prosseguirá visual e sempre na escuta. Controle Salvador, boa tarde, voo 924, perfil Puka Zumbi, passa 1400 metros. Ciente, gol 1924, está em contato radar, após 2000, direto Jamo. Após 2000, direto Jamo, 924. Radar terminado, chame Aracaju 1203. Salvador, boa tarde, TAN 3193, informação November para a cópia da Leão. 3193, aguarde 380. 380. Para pushback, acionamento, trip 5489. Pátio 3, está livre, trip. Confirme sua posição, trip. Pátio 3, confirmado. Aí. O 6210, antes da direita. 6210, assim que o gol terminar o pushback, o senhor pode ingressar, seu portão é o 11, 111. Ok, após pushback era nada gol, prossegue para o portão antes. 35498, confia em posição. Que é a posição 4. Posição 4, 35489. Ativo livre, puxa M táxi, trip. Chama lá o táxi, 5489. Tá, Romeu Bravo, Oscar, cópia. Belo Horizonte 400, Apezulu 10, bridge, Apezulu no 6. Decoda 17, direita, da Eli da bridge. 1 no 98, 51 no 55. Tem 19-8 e a torre 18-6, prossegue o Romeu Bravo Oscar. Inversionar, chame a torre pro táxi. A Vitor Juliette, cópia. Local, 1 mil pés, corredor forte até 20 milhas, decolagem da 1-7 com curva esquerda. Controle 19-8, a torre 18-6, aciona 0-1-5-1. Direto para a geográfica. Índia November Alpha, vai efetuar toque arremetido em Veracruz. Bordo, pátio 4, 18-6 para cego, Alfa Vita Juliette. Papa Romeu, Índia November Alpha, controle. Na escuta, controle, Índia November Alpha. Você vai até Veracruz? Confirmo, até Veracruz. Ciente. Cópia. 393, pronto. Galeão autorizado, 380, Apezulu 10, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena e após conforme. Decolagem no zero direita, da Eli da Bridge, 1 no 98, 5 no 61. Confirma a rota que não está batendo aqui no nosso de voo, por favor. Zulu 10, SMAP, direto Lúcio e após conforme. É, Zulu 10, SMAP, qual a próxima pressão? SMAP, direto Lúcio, direto BBC, e é até esse ponto que eu tenho a rota. Ok, então para o cotejamento, TAN 3193 autorizado, NISA 380, Zulu 10, SMAP, Lúcio, Barbacena. A saída da El Leda Bridge, decola da pista 1-0, primeira curva direita, o transponder 5-1-6-1. Tá correto, 3-9, qual era a rota aqui, Chutinho? É Block, Apezulu 10, SMAP e depois já chegava direto na chegada lá pro Rio de Janeiro, que é início nessa posição, é o SMAP 1 Bravo. Mas a gente confirma mais próximo. Afirmativo. Chame para puxa, senão. Ok, já estamos prontos. 3193. Portão 9 está autorizado. Chame táxi. Guimarã para o táxi 83193. Para o táxi, o Gol 9394, 175, 325 de autonomia, alterna Campinas. Autorizado até o ponto 010, a torre na frequência 18.6, ajuste 1013, Gol 394. Autorizado até o ponto 0, torre 18.6, Gol 394. O senhor 1376, táxi até a interseção hotel, ajuste 1013, chame a torre na interseção. Confirme, vai decolar a partir da interseção ou decolar da cabeceira? Firmativo, então na interseção chame a torre para ingresso e decola. Trip 5489 para táxi, com 55 a bordo, autonomia 3 horas, alterna Salvador. Trip 5489, autorizado em frente, Índia 186 no ponto de espera, 1013. Índia 1186 no ponto de espera, ajuste no 013, Trip 5489. Torre Salvador com 1394, ponto de espera pronto. 1394, autorizado alinhar e decolar pistão no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Alinha de cola da 190, voo 1394. Ok? Tá bem, inclusive era pra eu ter colocado o plano de voo. Obrigado, tá bom, obrigado. 1924, chame Recife, 12545. 2545, volta ao espaço. Bravo Romeu, Índia, Delta Eco. Obrigado. Índia November Alpha, helicóptero da Polícia Militar em sentido contrário, a 500 pés. Trip 5489 ali, mantém pista no zero. Pista 1 no zero, 5489. Meu bravo Oscar, mantenha a posição, aguarde para iniciar a decolagem. Frequência livre. Para ingresso na pista. Zona 394, decola 07, controle 19.8. 98, boa tarde. Boa. Trip 5489, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 150 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem, trip 5489. LS. DBLS, o Trip 5590. 2 minutos para decolar, devido a aeronave está decolando no zero, vai cruzar o estão no 7 com transporte de órgãos vitais. 1333, está no 03, para pushback também. 386, grato. 3193 para o táxi, 127, 4 horas e 15, Brasília. Trip 5489, decola 08, controle 19.8. 19.8, boa tarde. Espera 18.6.013, eu acho. Cita 3.193. Mike, Eco Delta, chamou o solo. 2 a bordo, Manati, Águas Claras. 5489, controle, boa tarde, contato radar. 75489. Controle, autoriza com a Alfredo da Alta, 45 km. Quilo Romeo Oscar, desça para 1000 pés e aguarde para a rotatória. Desça a minha, guardião Romeo Oscar. Guardião 05, tensão de pouso grande. 0125. Guardião 05, torre. 2 a bordo, Pat 4, 186 para 7. Salvador, Salvador, Guardião 01. 376, mantenha táxi e hotel, aguarde para a decolagem. Guardião 05 está na escuta da torre. O Guardião na escuta, mais 33. Guardião 05, da presente autorizada aproximação direta ao pátio do GRE, reporte solo controlado, vento 120 graus, 109. Ajuste 103. Ajuste 103, pedido aqui direto para o pátio do GRE, Guardião 05. Afia. 3561, para Brasília, caixa cheque de equipamento, clareza 2. Sério no 376, ali mantém piso no zero. Estou em Salvador, bom dia, boa tarde, 3193, ponto 00, pronto. 3193, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Quem mantém, aguardando, 3193. Romeu Bravo Oscar, autorizado a decolagem, pista 17, vento 130 graus, 089. Romeu Bravo Oscar. Está 3193, está ciente que passou do ponto de espera? Desculpe, senhor, agora que a gente percebeu aqui, não fiz a marca. Sério no 376, autorizada a decolagem, pista 10, a partir da interseção até o vento no 30 graus, 08 nós. Romeu Bravo Oscar decola aos 11, controle 19, decimal 8. 19, Oscar. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo, acho que seu controle Salvador está em contato radar, se você tem restrições. Tente, Oscar. 5595, complete aproximação, aguarde autorização de pouso, número 1, vento 130 graus, 0619, ajuste no 013. O Kilo Romeu, acho que é direto no final da 17. Nada na 7, é o melhor. Autorizado, pouso no 30 graus, 0629. 5595. Conselho no 376, decola ao 12, curva à esquerda, controle 19, decimal 8. 1186. 86, boa tarde, obrigado. Boa. Conselho. Autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto para decolar, Júlio. Aérea, ONU 376, controle Salvador, está em contato, radar, prossiga como autorizar. Professor, ONU 376, prosseguirá como autorizar. Está 3 3193, após a passagem da aeronave ATR da trip na curta sinal, ali mantém pista no zero. Após a ATR da trip, ali mantendo zero, 3193. Oi, boa, quilômetro. Quilômetro, Alasca, boa, reporte ao final de 3 milhas, 4507, formarei pista livre, charge 150, ingressando para decolagem, 5 autorizados. Vento no 30 graus, 089. Guardião 05 no solo, aos 1 no 4, liberando frequência, Guardião 05. Uno, faça um novo contato para cheque do equipamento, caso não consiga retornar. Tenta tráfego cruzando o eixo da 17, após a passagem do vento, está autorizada a sua decolagem. Vento 1 no 30 graus, 1 no 09, Alfa Vito e Juliette. No solo está recebendo, ok? Tenta um novo contato, caso não consiga retornar para checarmos o equipamento. Romeosca, complete a aproximação, informarei pista livre, vento 1 no 40 graus, 10 nós, quilômetro Romeosca. Romeosca. Siga. Um trip 3, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Trip 5595, solo aos 1 no 5, ao livrar direita, chama o solo 121 no decimal 1. 522, vamos encerrar o serviço radar, chamei Aracaju 203. Ativento no 50 graus, 10 graus, quilômetro Meosca. Depois no 7, Meosca. Tá 3561, chame um 21 decimal 10. Alfa Vito Juliette decola o Zulu 6, curva à esquerda, mantém a perna contra o vento da pista no zero, aguardando para o cruzamento do eixo. Perna contra o vento da pista no zero, aguardando o cruzamento da pista no zero. Tá 3193, autorizado a decolagem, pista 10, vento no 50 graus, 109. Como temos uma aeronave Charlie 150 que vai ficar na perna contra o vento sem interferir com este decolagem. 3193. É, 5193. 5595, prossiga até da Juliette. Alfa Vitor Juliette, façam 270 pela direita, ok? Façam 270 pela direita, fiz cruzar o campo após a decolagem da aeronave Airbus da TAM. Não, tá, gol no trip 3 ali, mantém pista no zero. Let's get up. Left. Manual flight. climb, climb down to trash. Time. Não vê. Tá 3-1-3 na escuta? 3 na escuta, tá? Prossiga. 3-1-3 decolada ao Zulu 8, controle 1-9.8. Bravo 8, boa tarde. Boa. Gol no 3-3 ali, mantém-se no 0. Alto Vitor Juliette, contato com controle 1-9.8, Julie. 1-9.8, Julie. Para a direita. E vou direto para Leda. Após Leda, bridge. Tá, 3193. Teste de nível. Eu tenho aqui 380, houve alguma modificação não? É isso aí, 380, obrigado. Curva direito, a Leda, depois bridge. Tá, 3193. Controle Salvador, Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, controle Salvador. Controle Salvador, o Alfa Victor Juliette, decolado no 7, está agora através de buraquinho. Aprovando o corredor forte já, 1 mil pés. Ah, positivo, Alfa Victor Juliette. No seu voo visual irá até a praia forte, não? Abriu, vai passar em até 20 milhas o Alfa Victor Juliette. Ah, positivo. Então prossiga visual e sempre na escuta. Você tá sempre, Juli. Mike Echo Delta autorizado, ingresso em porte alinhado, pronto para decolagem. Mike Echo Delta. Falou, Xenemia 213. Prova aqui, Luiz, que controle. Autorizado 360, peso Luna 0. Decola da pista 10, direita da El Leda Bridge. 1-9.8, 5-4 no 7. Autorizado Galeão 310, peso Luna 0. Decola da 10, curva direita, na saída da El Leda Bridge. 19-8, 5-4 no 7. Chame pronto, 6213. Camarada. Gol no 3-3, decola os 2-1, no controle 1-9.8. 9-8, boa. Boa. Mike Echo Delta autorizado a decolagem, pista no 7, vento no 5-0 graus, 1-0 nós. Mike Echo Delta. Escuta da El Leda. O 1-3-3-3, controle Salvador, está em contato o radar. Sente, gol, ó, 3-3. Eu sou o Xanero 6142, informação ao centro. Diga. Autorização para Recife, Xanero 6142. Autorizado Recife. O Xanero 6142. O nível 350. A rota Peruíbe 58. Decolagem no zero esquerda, Pucaracaju. Controle 1-98 e aciona 5-4 no 4. Ah, tá ok. Gente, Guardião 03, Gouveia, 5 horas de autonomia, que é o B0 único, autorizado o acionamento, reporte para táxi, Guardião 03. Puxa, céu. Afirma. Mike Echo Delta decolado aos 23, controle 1-9.8. Mike Echo Delta. Boa tarde, Mike Echo Delta. aqui é o Cordeiro Alteia, este é o controle Salvador, é o Cordeiro. Boa tarde, está cruzando 800 para 1.010, direto para aqui, está autorizado. Positivo, está autorizado. Informe livrando a zona de controle. Salvador, trip 5489, está cruzando o 130. Ciente. Como sua transmissão ainda está baixa, aqui mesmo na 121, decima 1. Eu copiei a autonomia de 440, o alternado de confins, o PLB não copiei. 45. Guardião 03, autorizado ingresso e decolagem, pista 17, vento 150 graus, 109, Guardião 03. Aos 26, contato com controle 19, decimal 8, Guardião 03. 119.8, grato. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 03, decolou na sua escuta. Guardião 03, controle Salvador, prossiga visual e informe seu estimado para pouso lá em Guarambi. Condições visuais, só um instante para estimar. Guardião 03, você pode manter a linha do litoral e subir por 65. Linha do litoral em ascensão para o 065. Reportará nivelado 03. Trip 5489. Chame Recife 1260. Pisto no 0, vento no 50 graus, no 0 nosso. Serão 326, voe para Aracaju. Serão 376, voe para Aracaju. Gol 1-3-33, chame Recife 1-2-5-1. 1-2-5-1, gol 1-3-33. Atinge, mantém nível 150, voando para Aracaju, Rotério 376.